passar fantasma. Eita, é muito, muito fantasma querendo se passar pelo negão do WhatsApp. Eita, aê, aê, aê, aê, aê, eita, aê, aê, aê, aê, você não vem descer. Aê, aê, aê, aê, Limpezinha, Mendo Sul, Lajodinho, Gordinho, vai! Aê, aê, aê, vai! Faz a fila e vem uma de cada vez. Vai, faz a fila e vem. Com 3, 16, cê desce o medo ou não, né? Tá zoado essa menina, tá querendo me agarrar. Eu sou Neto Gasparzinho, hoje eu vim pra espagar. Tá zoado essa menina, tá querendo me agarrar. Eu sou Neto Gasparzinho, hoje eu vim pra arrebentar. Vai! Aê, aê, eita, aê, aê, eita, aê, aê. Eu tenho muitos amigos que essa música aqui é particularmente uma realidade. Alô, Diniz! Você lembra dos reggae, aquele negócio, coisa e tal? Ei, aê, lugar de pelo, tu tá pegando a mina que mandou o bonde inteiro. Oi, aê, lugar de pelo, tu tá mamando a mina que pegou o bonde inteiro. E eita, e aê, lugar de pelo, tu tá pegando a mina que beijou o bonde inteiro. E aê, lugar de pelo, tu tá pegando a mina. Alô, Bruno Magnata! Papá de tudo, boca de pelo, rapaz, que negócio gostoso. Eu disse pá, epá, epá, epá, pá, pá. E ela tá pegando e eu também quero pegar. Eu disse pá, pá, pá. Agora pode falar, só vai acabar. Vai! Ha ha ha ha.